Yeah. FN Taf na produção. Yeah. Spawn. Yeah. O telefone toca e eu escuto uma voz estranha. Falando que faltam 7 dias pra minha morte. O meu ouvido sangra. A maldição que insiste em me acompanhar. Só esqueceram que eu vim do inferno. Mal em mim não pode pegar. Mas mesmo assim eu me mantenho preparado. Converso com todos os demônios pra ver se eu fui infectado. Pois do abismo sempre tem um responsável. Pra toda merda que acontece sempre tem um público-alvo. Existe sempre alguém querendo se divertir com a vida das pessoas que estão fazendo hora extra aqui. O dia está terminando, eu me sinto bem. Primeiro dia eu tô tranquilo, não posso me preocupar. Porém, eu tenho certo receio desses malditos. Se eu não estiver prevenido, eu posso ser abduzido. Não é porque eu sou o comandante das tropas do inferno que não posso sofrer atentados, por isso não sei ao certo. Segundo dia parece que acordei pesado. Tudo parece normal, mas eu preciso algo de errado. Saiu do meu covil pra dar uma olhada. Todos fazendo seu serviço, atormentando as almas convidadas. Algo me diz que a maldição pegou em mim. Preciso saber quem foi o demônio responsável por isso daqui. Pra acabar e destruir essa agonia. Não aconteceu mais nada, mas mesmo assim eu fico na defensiva. Faltam 6 dias pra saber se estou amaldiçoado. Mesmo sendo um demônio, eu corro o risco de ser dominado. E parece que algo tão fútil vai acabar comigo assim. O telefone do inferno, infelizmente, agora eu atendi. Faltam 6 dias pra ver se estou amaldiçoado. Mesmo sendo um demônio, eu corro o risco de ser dominado. E parece que algo tão fútil vai acabar comigo assim. O telefone do inferno, infelizmente, agora eu atendi. Faltam 6 dias pra ver se estou amaldiçoado. Mesmo sendo um demônio, eu corro o risco de ser dominado. Parece que algo tão fútil vai acabar comigo assim. O telefone do inferno, infelizmente, agora eu atendi. Terceiro dia eu sinto as dores pelo corpo. Mesmo sem ter feito nada, ou quem sabe muito pouco. Por um momento esqueço o ocorrido há 2 dias. Sigo a vida normalmente aqui no inferno, onde as almas gritam. Em último caso vou recorrer ao Mestre Supremo. Ver se ele me dá uma resposta pra um demônio que está enfermo. Quarto dia até agora nada mudou. Continuo sendo o mestre, o escritor dos filmes de terror. As batalhas continuam sendo rei. Pessoas continuam caindo aqui ainda sem desta artimanha. Eu continuo fazendo teatro da desgraça, onde o ser humano se corrompe e vem aqui dar o ar da graça. Quinto dia minha cabeça está doendo. Meu sangue está fervendo, eu não sei o que está acontecendo. No meu corpo nenhuma ferida visível. A minha volta eu olho com atenção, mas não vejo nenhum inimigo. Sexto dia o ar começa a me faltar. Eu que era tão forte agora não consigo caminhar. Sétimo dia o dia do meu juízo. Descer pro mundo dos mortos pra ver se meu nome está escrito. Pra minha infelicidade é um encontro. Uma punhalada nas minhas costas ali mesmo me deixa morto. Parece que a profecia se cumpriu. Agora não sei pra onde vou pra encontrar quem me feriu.